Então, esta semana, a gente está abordando o assunto sobre as leis divinas, que eu já comentei e repito que eu acho a parte mais linda do Livro dos Espíritos, que é a terceira parte do Livro dos Espíritos, que nos fala sobre as leis divinas. E hoje o comentário é sobre a lei de sociedade. É muito importante a gente lembrar que estamos falando em leis divinas e não de leis humanas. É interessante fazer esse lembrete. Quando nos deparamos com as leis humanas, nos deparamos com falhas, com erros, com aquele jeitinho brasileiro, com atalhos, com injustiças, né? Constantemente a gente se depara com essas situações. E com as leis divinas, é totalmente o contrário disso. As leis divinas são perfeitas, são imutáveis, são eternas. São leis que devemos adotar para a nossa vida, né, que são as leis divinas. Então, é muito importante nós conhecermos as leis divinas, nós procurar nesse Livro dos Espíritos e conhecer as leis divinas. Não no sentido de conhecimento intelectual somente, mas para colocá-las nos nossos corações, para usá-las no nosso dia a dia, na convivência com as outras pessoas, né? Porque é a vida em sociedade, é isso, é nos cumprindo essas leis, nos adequando a elas, que com certeza a nossa vida em sociedade vai ser muito melhor. Ninguém, aliás, por que Deus nos deu a linguagem, o direito da linguagem? Em várias formas. A gente tem a fala, tem a escrita, tem os sinais. É justamente para que a gente possa se comunicar uns com os outros neste convívio na sociedade. E ninguém evolui sozinho. Há quem diga, assim, ó, eu não preciso de ninguém, tudo que eu sou, tudo eu adquiri sozinho. Será? Aí a gente faz essa pergunta, quem que trocou as suas fraldas no passado? O café com leite que nós tomamos de manhã, é nós que vamos lá tirar o leite da vaquinha para tomar o café? O pão que nós comemos no café, é nós que colhemos o trigo e fazemos a farinha para fazer o pão? Não. Então, não tem como nos dizer que nós não precisamos uns dos outros. Toda a nossa vida é interligada uns com os outros. E isto é necessário para a nossa evolução. Olhem a importância dos outros em nossa vida. A importância de viver e conviver com os outros. Porque isso foram apenas duas coisas que eu citei. Mas nossa vida toda ela, se nós pensar, a medicação que a gente toma, não é nós que fizemos, nós precisamos das pessoas. Então é muito, muito importante a gente saber conviver. E a doutrina espírita, ela não tapa o sol com a peneira. A doutrina espírita, né, os livros espíritas, eles são claros, eles nos trazem esse conhecimento, né? O que que a grande maioria faz? O forte domina o mais fraco. O inteligente explora, né, o mais ignorante. E deveria ser o contrário. O que Deus nos ensina é justamente o contrário. Que o forte deve auxiliar o mais fraco. O inteligente deve iluminar a caminhada do mais ignorante. É neste sentido que Deus, né, quer que a gente conduza a nossa vida. Mas Deus, com a sua bondade, sempre nos dá uma nova oportunidade através das reencarnações. Segundo um grande amigo, que é escritor, palestrante espírita, Francisco do Espírito Santo, ele diz que no atual estágio evolutivo que nós nos encontramos, no mínimo, nós já tivemos de 200 a 300 encarnações. E quantas mais nós ainda vamos precisar para chegar à perfeição? Porque se nós pensar em perfeição, em estado angelical, nossa, nós estamos muito longe disso. Né? Então, a importância da gente procurar conhecer como que nós podemos avançar nessa caminhada é pelo nosso esforço próprio, pelo esforço de cada um de nós. Estudar e estudar as leis divinas, porque as leis divinas é o fundamento. Podemos acelerar, sim, esse processo, né? Quando a gente se prepara melhor, a gente pode acelerar esse processo de chegar com mais rapidez, né, à perfeição. Mas isso requer mudanças. E por que, que será que nós somos tão resistentes às mudanças? Que a mudança sempre é difícil para nós, né? Será que é porque nós nos achamos o 10? O bambambam. É bom a gente refletir sobre isso, porque as mudanças também é uma questão de orgulho. Ah, eu sou assim mesmo, vou ficar assim. Já ouvi pessoas dizer assim, ah, eu não vou mudar, eu nasci assim, vou ser assim. É muito triste a gente ouvir isso. Porque a mudança é necessária, sim. E nós temos que nos adequar, né, às mudanças. Qualquer erro que tenhamos cometido no passado, ou não estamos livres de seguir cometendo erros, nós podemos reparar esses erros com a convivência na sociedade. Esta interação que a gente forma na nossa caminhada em terreno, uns com os outros, né, auxiliando, eu não estou falando apenas no auxílio material, ele também é importante, mas nos auxiliando com o ombro amigo, com a palavra de conforto, né, é uma coisa assim que a gente, que não custa nada. Com um sorriso para as pessoas que a gente recebe, muitas vezes a pessoa está num dia bem, bem ruim da sua vida, porque nossos dias não são sempre agradáveis, tem momentos difíceis. E a pessoa fica muito feliz quando é recebida com carinho, com respeito, com sorriso, né? E isto é saber conviver. Imagina se nós fôssemos morar numa montanha sozinhos. Vamos pensar isso. Sozinhos, só nós. Poderíamos levar todas as obras espíritas. Poderíamos levar as obras dos melhores escritores do mundo. E estudar tudo isso, aprender tudo isso. Mas para que servia se nós estamos sozinhos? O livro poderia falar somente em amor. Mas qual seria o fundamento se não vivermos o amor? Seria um ato de maior egoísmo, porque nós íamos aprender e guardar para nós. E o importante é saber dividir esse amor com as outras pessoas. É dividir o que a gente já aprendeu. É dividir o que está ao nosso alcance. Isto que é importante. Deus vai nos ensinando diariamente, porque Ele quer muito nos educar. Com o canto dos passarinhos ou com uma boba. Deus quer que nós aprendamos, que nós nos trabalhemos dentro de nós, nessa reforma íntima, nos tornando seres mais amáveis, seres mais fraternos. É isso que Deus espera de cada um de nós. Não vamos esperar que a dor bata na nossa porta para nos melhorar. Devemos sim ir lá onde está a dor alheia e auxiliar aqueles que precisam. Nem que seja somente com uma palavra. Porque Deus nos convida para ser feliz. É tão bom fazer o bem. É tão bom tu ser útil para alguém. E essa mudança, muitas vezes, precisa acontecer dentro dos nossos lares, para que sejamos mais felizes, para que possamos viver com maior harmonia. O solidário jamais sentirá solidão.